O Ministério Público de Minas Gerais está pedindo à Justiça que a Vale, responsável pelo rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, indenize os danos causados ao meio ambiente. A promotora de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, Gisele Ribeiro de Oliveira, explica os pedidos feitos pelo Ministério Público. No dia que aconteceu a tragédia em Brumadinho, o Ministério Público imediatamente propôs o que a gente chama de ação cautelar. Foi uma ação para garantir o sucesso de um futuro processo. Nessa ação cautelar, o que foi pedido foi o acautelamento de 5 bilhões de reais que visam a garantir todas as medidas emergenciais necessárias para a proteção do meio ambiente e também obrigar a Vale que adote todas as medidas tecnicamente necessárias para garantir a segurança da estrutura, especialmente da barragem 6 em Brumadinho, que não se rompeu, mas que ficou em risco. Passados, então, 30 dias, o Ministério Público está apresentando no processo os pedidos principais desta ação. Os pedidos principais são de basicamente três linhas. O primeiro deles é pedir novos danos. E como que isso deve ser feito? Garantindo que todas as estruturas remanescentes do complexo Córrego Mina do Feijão estejam em condições de segurança e que não haja novos rompimentos de barragem. Uma segunda linha de pedidos e de atuação é que haja mitigação dos danos. O que é isso? Impedir a continuidade dos danos. Impedir que a água contaminada continue prosseguindo pelo Rio Paraopebas, que continue acontecendo contaminação de solo e subsolo. Então, são as medidas necessárias para que o dano seja contido. E uma terceira linha de pedidos é no sentido da reparação integral do dano. Isso significa não só a recomposição do meio ambiente, mas também as compensações e indenizações pelos danos entre o dia do evento e o dia que houver a efetiva reparação natural, como também dos danos morais e danos irreparáveis. A reparação integral dos danos deve ser em todas as esferas do meio ambiente atingido, né? Meio ambiente natural, incluindo flora, fauna, solo, água, mas também o meio ambiente urbano, principalmente naquelas comunidades que foram atingidas, as estruturas urbanas atingidas, e, por fim, o meio ambiente cultural, especialmente o patrimônio arqueológico e o patrimônio imaterial que pode ter sido afetado. É muito importante deixar claro que essa ação se restringe às questões dos danos ocasionados ao meio ambiente e que existe um outro processo que trata especificamente dos danos socioeconômicos praticados. Um dos nossos pedidos que eu achei interessante foi isso, que a Vale sempre tem em caixa dinheiro suficiente para pagar as medidas de reparação de dano para o ano seguinte, né, previstos para o ano seguinte, para que não haja solução de continuidade nos programas e medidas de reparação, e que foi pedido um seguro para garantir que ao final ela tenha condições financeiras para fazer frente à reparação integral. Esse seguro foi uma estimativa arbitrada mesmo, em 50 bilhões. A promotora de justiça lembra que os danos ainda não cessaram. Ela também ressalta que o meio ambiente jamais voltará a ser o que era antes do desastre. Nesse momento é impossível se fazer um retrato dos danos, porque eles continuam acontecendo. O que foi pedido agora é que sejam apresentados planos de ação emergenciais, planos de ação imediata, para que o dano não se perpetue e não continue a produzir efeito. São várias medidas pedidas, mas algumas delas, como resgate de fauna, né, devido manejo de fauna, a recuperação de áreas de preservação permanente, dentre outras medidas de restauração natural. Nós sabemos, né, que é impossível voltar ao meio ambiente ao status quo ante, ou seja, à situação anterior. Isso é impossível, é uma tragédia que para sempre vai marcar o meio ambiente, aquele ecossistema. E por isso, aquela parte do meio ambiente que não puder ser, porque impossível, recuperado, ele deve ser compensado ou indenizado. Então, serão pedidas medidas de compensação ou mesmo valores em dinheiro para pagar pelo meio ambiente não recuperado. Preliminarmente, já foi possível verificar-se vários danos. Né? Então, nós tivemos contaminação do solo, destruição de áreas de preservação permanente, nós tivemos danos ao rio Paraopeba, né, e alguns de seus afluentes, com mortandade de ictiofauna, principalmente, mas também afetando a fauna terrestre, que se valia do rio para beber água. Nós verificamos danos ao patrimônio cultural, arqueológico, dano ao patrimônio turístico, ao patrimônio paisagístico. Verificamos danos também, né, ao solo, como foi dito, e dentre outros tantos. Então, é uma análise, como eu disse, ainda preliminar, porque os danos ainda não se cessaram, mas já é um extenso rol. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.